Novo Salvador. Boa tarde, é o Xanero 632. Uma informação, Romeu. 321 Brasília, copia? Eu. 321 Brasília, autorizado. 320, via Alfredo Luna 7. Decola da 10, primeira curva à direita, saída gole, transição ao fito. Controle 1198, transponder 5521. 320 aprovado para Brasília, autorizado 17, decolando a 10, direita, gole ao fito, 198 e 5521. 321, chão puxa sonora. 7, o vento no 30 graus, 109. Agora Salo 0149, boa tarde. 3219-3045, obrigado. Alô, boa, 3145, lembrou? 3145, Alfa Juliette 07. Alfa Juliette 07. 1925, desce para 2 mil pés, ajustado 1012, está livre LS, a porta estabilizada. Para 2012, livre, autorizado ILS, 1995. Controle 1198, aciona 5503. Salvador, muito boa tarde, voo 1642, vai passar o oceano, vai estar travado. Boa tarde, ano 648, livre pouso no 0, vento no 20 graus, no 19. Livre pouso na 10, bom, 642. Vai falar pra torre, para o destaque com torre 1 no 8612, que você anima. Me escuta? Autorizado de São Paulo, Congonhas, 360, via Alfredo Luna, 6. Recola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 1198, aciona 5525. Gente, reporte quando pronto. 33.25. 33.25, 1-3325, boa tarde. Boa. Tráfego Salvador, azul 4118. 4118, com fins, copia? Afirmo, 360, centro da Romeu. Autorizado com fins 360, via Perzulu 16. Decola da 10, primeira curva à direita da Euleda Bridge. Controle 1198, transponder 5467. Ciente 1833 da Zulu, no 055. O senhor, por gentileza, acione código transponder 0226, modo normal. O Golf e Julieta Del. 60, primeira curva à direita, na saída da El, Leda Bridge, o Pesulu 16, transponder 5467 e Salvador em 118, decimal 9. 119, decimal 8, chama para o estacionamento. 119, decimal 8, chama para o estacionamento, 4118. Autorizado CA, novembro Hotel Papá, nível 105, decolando 17 direita, no corredor Axé. Restrito no meu pé até a liberação do controle, o farol da barra. Controle 1998, aciona 5472. Afirmativo, foi o AB. Edu, acionamento táxi, torre 1186. Agora, salvamento, boa tarde. Vai prender no chão, você tem uma salva meu, eu estou com a tarde com o 207 é o número 2 para cópia. Autorizado Galeão, confirmando 380, via per novembro 857, seguro upper do Luno 6. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bidev, controle 1198, aciona 5460. Confirma estabilizado. Temos engenharia estabilizado, localizador igual a 925. Na 925, complete final, chame torre 118, decimal, meia dúzia. Tente 118, meia dúzia, graças. Primeira curva à direita, pela upper novembro 857, na boa segura, upper do Luno 6, saída da El, Leda, Bidev, transporte 5460, gol 1785. Você acha que o 5 está confirmando destino em Galeão, chama para puxa estacionar. Chamarei puxa estacionar. Controle, você tem que confirmar para mim. 19-8. Obrigado. CS 217 da TAN, copia? Copia, 3217, autorizado com fins 360, via upper do 16. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 119, decimal 8, transponder 5523. Quando é pra azul 1853 ainda não tá no meu sistema. Quando aparecer eu coordeno o nível 160 e chamo. Tá Tá bem, obrigado. Alô, Chanelinha 314. Tá falando, puxa. Nós estamos prontos com tudo, diversas chamadas para o Finger 5. Nós estamos sempre com sucesso, se você tiver como dar um alôzinho para ela, nós agradecemos. Gente, só me confirme qual é o problema do senhor, não tem ninguém para puxar isso? Exatamente. Gente, eu vou coordenar com a equipe de solo, só um minutinho. Muito obrigado. Ninguém tirado do que estamos falando com a nossa equipe. Com sol em Salvador, arrumar um parabéns para ela. O sol não é 14, né? Solo Salvador, azul 4118, solicita pushback estacionamento, posição 8, gate 8. Autorizado, 4118, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Passareia autorizado, barreira 340, decola da 1-0, curva esquerda, Momo Albo, controle 1198, aciona 5534. Chama puxa falar. Falou, gol 925 para a primeira direita. Não, 925, Alfa Juliette 02, então. Alfa Juliette 02, graças. Ficou dentro da equipe de solo. Tem um bug da companhia, tá ingressando agora no pátio. Tá ingressando pro 04, autorizado, chama táxi. Ingressa via Índia pro 02. Via Índia para o 02, o Ronaldo 25. Solo, Chanel 6304, puxa acionamento, posição 5. Autorizado, chama táxi. Chama nosso táxi, 6304. É 314, tem condições de acionar na posição e agora da puxa? Então, mantém a posição por isso? Não, negativo, continua. Azul 418, solicita táxi 98 a bordo, Alpena Galeão, 3 horas e 10 da economia. 1-1-8, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto espera da 1-0 Torre, 1-1-1-8-6, altímetro cruzado no 3, só tempo tráfego da Avianca no 05, já iniciou push. Motivo, táxi de Juliette Alfa, quando pronto no ponto espera, 3-8-6, tempo ao Avianca, 4-1-8. A restrição em pelo 10 para 2000, ajustada no 0 no 3, está livre LS, aposta estabilizado. 2003, recusaria estabilizado 75. assim, a identificação desse Mantel 060, qual é a chegada é a MAN, informe sua velocidade. Livre pro de toque, strip 5482. Juliette Hotel, prossiga. Sequência livre. Pro 395, desça para 3 mil pés, ajustado 1012. 113 a bordo, 310, autonomia, alternativa. Livre táxi direito, ponto espera, 186. O ajuste no 012, uma boa viagem, 63. 12, direto, alfa, a linha decola 150 com 8. A linha decola 418. November Vito, reduza para 2309. Gono 395, desça para 2 mil pés com 1012, livre aproximação, acústico estabilizado. 2062, vai reportar estabilizado, Gol 1395. Salvador, boa tarde, Gol 1755, uma milha e meia para o Índia Serra, sem baixar o trabalho. Sim, continua a aproximação, agora a pista livre. Na escuta. Exato, trip 542, desça para 3 mil, altímetro 903. 3 mil, 903, pode dar. No 4, mantém o ponto de espera. Boa tarde, 55 pouso autorizado no 4 0 graus com 10. Livre pouso 750. 60, chegada a mar e reduza 2509. 060 na mar e reduza 450. 1-1-9-8-4-1-8. Terra Novembro Vito, desça para o 050. Controle Salvador, Azul 418, cruzando 1.100 pés. Azul 418, contato radar de decolagem, submantenho 360, saída da EL. Sobe, mantenho 360, saída da EL, 4118. Bola, hein, mantém. Posso, vou final, ali mantém, 310, 163, 14. Boa tarde, o Fontanon 4711 para São Paulo Congonhas, está pronto, copy? Visado São Paulo Congonhas, nível 360, rota para Zulu 16, pistão 0, curva direita, saída da EL, lei da bridge. Controle 119.8, transponder 5554, Pantanal 4711. Correto, chama pronto o Pantanal. Autorizado, chame para o táxi. O 5 solo agora de 3,5, direita, 1,2,1, décimo 9, solo livrado, bem-vindo. 1,2,1,9, com o solo, obrigado. E 140 graus com 10. Uma 755, reporte antes da Juliette. Boa tarde. Boa tarde, reporte antes da Juliette. Uma 755. Aguarda o 2231. Tráfico de aproximação, guarda que está livre. Guarda, estabilizou o baixo de trabalho. Condições visuais, 1.003 no altímetro, informe no farol da barra, para posterior ingresso no litoral sul de Salvador. Forte 20 milhas, 1.000 pés, pistola 7, curva esquerda, 1.000 pés, ingressão do rio do corte, 19.8, 01, 35 no transponder. Decolado agora os 37, ingressando a cheia, controle 198, transfere bom voo. Obrigado, boa tarde, 198. Voo 1395, pouso autorizado, vento 140 graus com 10. Tem depósito, baixou e travou, treinadinha. O corredor a cheia informa através de fora da barra. Para vocês, é assim que possível, senhor, solicitar curvar direito, ó, e afastar na radial 300-030. Qual a radial do, ideal para o destino? 302. Como número 2, que é a oh, bravo. Não, na radial 202. Bravo, certo. 5488, 2000 pés. Desça para 2000 pés, altímetro 1013. Livre aproximação, acusa estabilizado no localizador. Ok, estabilizado. 488. Salvador, boa tarde, Chanel 63 no 4. Chanel 63 no 4, Contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 340, saída MOMO. 340, saída MOMO, 6304. Vitória da Conquista, nível 160, pichão 0, curva direita, na gola, leval após direto Conquista, 198 é o controle, 5550 não transponda. Positivo autorizado para a Vitória da Conquista, nível 160, depois da 90, curva direita, gola, leval. Correto, pátio 3, chama para um 3. 3307, temos 1-2-2 a bordo, 3 horas e 50 autonomia, alternado Guarulhos. 3217, segue em frente, Juliette Alfa, ponto espera, 18-6, 1013, boa viagem. Juliette Alfa, ponto espera, 18-6, 1013, obrigado, bom trabalho. Direto para o destino seria 202? 302, 302. 302, ciente. Mil pés, mantém o litoral, mil pés. Após o farol da barba, de por novas instruções. Mantém o litoral ainda. Estabilizado, trip 5488, completa a aproximação, chame torre agora em 118.612. 118.612, obrigado, senhor. Meu Oscar Bravo, acione normal 0133. Informa que vai cruzar com tráfego sentido oposto a 1000 pés, equipamento Charlie 402. 785.612. Fala Salvador, boa tarde, eu vou no 385. 95, boa tarde, prosseguiria Alfa e reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte então, livre aproximação, acusa estabilizado no localizador, 1013. 13, passei 3D ou deve parar 2D? Sierra Lima, o vento 140 graus com 109 autorizado 17. Completando a redução, a coisa estabilizada. Está autorizado então o procedimento ILS que está 10, Sierra da Roda Vento. Afirmo. Lima Kilo Bravo vai cruzar com um helicóptero Robson 44 no través do farol da barra 500 pés, sem interferir com seu tráfego. Mantenha o número em pés na minha escuta, aguarde para o voo direto para o destino e ascensão. Kilo Bravo, sim. Pouso autorizado 10, 150 com 10. Vive pouso, 5488. 99, decolado agora, 42, controle 198, transfere, bom voo. 198, boa. Sierra Lima, decolado 242, controle 199, decimal 8, transfere, bom voo. 198, obrigado, seu regresso. 99, decolou, passando 1500. Voo no 399, contato radar na decolagem, suba e mantenha 360, saída da EL. 36, nada é o 399. Prossegui na descida, azul 4206. Azul 4206, prossiga descida para 3.000 pés, ajustado 1013. 3.013, 4206. Controle, boa tarde, Kilo Sierra Lima, decolado na sua escuta, perfil coral. Kilo Sierra Lima, contato radar na decolagem, sub mantenha 100, saída coral. Lima. Voo no 399, voo direto da EL. Da EL 99.